dar os parabéns por essa insistência e resiliência que tem sido feito ou que tem sido tentado na perspectiva de podermos construir um centro escolar adequado. Que há muitos anos todos nós reclamamos e desejamos, valorizando naturalmente o ensino com qualidade, porque as condições que existem não são as melhores. Porque, de facto, isto vai permitir outras opções, nomeadamente aquelas que já aqui elencou, mas, acima de tudo, dar uma outra perspectiva dinâmica à cidade de Oliveira do Hospital. Na perspectiva dela se poder estender e fazer deste conjunto de obras poder permitir essa nova construção de uma cidade que pretenda albergar cada vez mais e mais. E acima de tudo, também facilitar o congestionamento rodoviário que naquela zona há muito tempo também se reclamava por essa renovação. E, portanto, esperemos e vamos todos, e naturalmente a escola também, o agrupamento também, no sentido de possibilitar que isto se realize no mais curto espaço de tempo.